Cristo aqui vieres as joias buscar. Entre as joias, ricas joias, também quero estar. Como a bela estrela d'alva desejo brilhar, com Jesus na sua glória também quero estar. Vem olhá-las, vem guardá-las com amor, ó Senhor. Todas ricas, todas lindas e em pleno fulgor. Como a bela estrela d'alva desejo brilhar, com Jesus na sua glória também quero estar. Criancinhas, criancinhas que amais a Jesus, sois as joias